Cheiro 45, página 403. E foi assim que, no dia 30 de março de 1788, Richard Morgan se casou com Elizabeth Locke. Bill Whiting, deliciado, serviu de padrinho. E Anne Colpitts, de madrinha de Lizzie. Quando Richard assinou o registro do capelão, ficou horrorizado ao aperceber-se de que quase se tinha esquecido de como se escrevia. O rosto do reverendo Johnson demonstrava bem os seus sentimentos acerca da união. Achava que Richard arranjara uma mulher abaixo da sua condição. Lizzie aparecera com o facto que guardara, desde a sua entrada na cadeia de Gloucester, uma volumosa saia e um casaco lustroso a riscas vermelhas e pretas, uma boa de penas vermelhas, sapatos de salto alto de veludo preto com uma fivela de diamantes de imitação, meias brancas com costura preta, uma bolsa de renda escarlate e o fabuloso chapéu do Sr. James Thistlethwaite. Parecia uma prostituta a tentar mostrar-se respeitável. Uma vontade súbita e violenta de ofender invadiu o espírito de Richard. Chegou-se ao reverendo e encostou-lhe os lábios ao ouvido. "Não precisa se preocupar", murmurou com uma piscadela de olho a Stephen Donovan, por trás do ombro do Sr. Johnson. "É simplesmente o modo de eu conseguir uma criada. Foi tão inteligente da sua parte ter pensado em casamento, honrado senhor. Uma vez casada, ela não pode pôr-se a andar." O capelão recuou com tanta pressa que pisou com força a mulher. Esta gemeu, ele pronunciou abundantes desculpas e conseguiu sair com a dignidade mais ou menos intacta. "Um casal perfeitamente adequado", disse Donovan, quando já se retiravam. "Trabalham com o mesmo zelo em nome do senhor." Depois voltou os olhos risonhos para Lizzie, ergueu-a no ar e beijou-a cuidadosamente. "Senhora Morgan, sou Stephen Donovan, um apto marinheiro dos Sírios", disse-lhe, curvando-se numa vénia com um floreado do seu tricórnio domingueiro. "Desejo-lhe as maiores felicidades." Depois apertou com força a mão de Richard. "Não há banquete nupcial", disse Richard, "mas ficaríamos contentes se se juntasse a nós, Sr. Donovan." "Não, muito obrigado. Dentro de uma hora entro de serviço." "Aqui têm um pequeno presente", disse, atirando um embrulho a Richard e afastando-se, lançando beijos a um grupo de mulheres que o fitavam com os olhos muito abertos. O embrulho continha manteiga de antimónio e um colorido chale de seda escarlate com franjas. "Como sabe ele que eu gosto de vermelho?", arrulhou Lizzie. "Como seria?", Richard riu, abanando a cabeça. "Esse homem vê atrás de portas de ferro, Lizzie, mas é uma pessoa em quem podemos confiar." Em maio, o governador localizou uma parcela de terreno razoável, a cerca de 15 milhas para o interior, ao ocidente. Chamou-lhe Rose Hill, segundo o nome do seu patrono, Sir George Rose, e decidiu transferir para lá alguns condenados, para que limpassem o terreno e o preparassem para semear trigo e milho. Continuaria a tentar fazer crescer a cevada na quinta de Sydney Cove. Das serrações pouca madeira saía, mas estavam agora a ser transportados troncos de palmeira das enseadas junto dos elevados bastiões dos Heads. Estes troncos redondos e muito direitos eram pouco sólidos e rapidamente apodreciam, porém podiam ser facilmente serrados e cobertos de lama, de modo que os vários edifícios eram construídos com troncos de palmeiras e cobertos com ramos ou folhas da mesma árvore. As tábuas de casuarina estavam a ser reforçadas e guardadas para estruturas permanentes, como, por exemplo, a casa do governador. Os tijolos do núcleo desta casa já tinham sido trazidos, mas estava-se já a trabalhar no maravilhoso campo de barro que ficava próximo. O fabrico de tijolos processava-se com a rapidez permitida pelos miseráveis 12 moldes encontrados a bordo. Porém, havia um problema para construir com tijolo ou com o assombroso grés amarelo. Ninguém descobrira em lado algum vestígios de calcário. Em lado algum, o que era ridículo. O calcário era como a terra, sempre tão abundante que ninguém em Londres tinha pensado no assunto. Contudo, na falta de calcário, como se poderia fabricar a argamassa para unir os tijolos ou o grés? A necessidade obriga. Os escalés dos navios foram mandados recolher todas as conchas de ostra vazias que encontrassem nas praias de Port Jackson e nas rochas, uma empresa difícil. Os nativos apreciavam ostras, muito saborosas, afirmavam todos os oficiais, e deixavam as conchas empilhadas como pequenos cones de vulcão. Se não houvesse outra alternativa, o governo teria de mandar queimar as conchas das ostras para fazer o calcário para a argamassa. A experiência provou que eram necessárias 30 mil conchas vazias para produzir argamassa suficiente para colocar 5 mil tijolos, número suficiente para uma pequena casa. Assim, à medida que o tempo passava, estas incursões para conseguir a única fonte de calcário estenderam-se a Botany Bay e a Port Hacking, a sul, e a quase 100 milhas para norte de Port Jackson. Milhões e milhões de conchas vazias eram queimadas e transformadas em pó para unirem os tijolos das primeiras casas sólidas e definitivas em redor de Sydney Cove. Quase toda a gente começava a evidenciar os primeiros sintomas de escorbuto, incluindo os fuzileiros, cujas rações de farinha estavam a ser cortadas para poupar a que restava nos armazéns. Os condenados mastigavam erva e qualquer tipo de folhas verdes que não estivessem cheias de resina. Se lhes ficavam no estômago, comiam mais. Se vomitavam ou adoeciam com dores, evitavam-nas. Que mais poderiam fazer? Com tempo e armamento para se arriscarem no interior, os homens livres, de maior patente, conseguiam um pequeno fornecimento de plantas verdes comestíveis, funcho marítimo, que crescia suculento nos pântanos salgados de Botany Bay, uma salsa silvestre e uma folha de videira que, quando fervida em água, produzia um chá doce e agradável. Pouco importava os que eram postos a ferros na pedra, chicoteados ou mesmo enforcados. Os roubos de comida continuavam. Quem possuísse alguns legumes plantados, perdia-os imediatamente, assim que descurava a vigilância. Nesse aspecto, os homens de Richard eram uns felizardos, pois tinham MacGregor, esplêndido cão de guarda durante a noite, e Lizzie Morgan para vigiar durante o dia. O número de mortos aumentava de modo alarmante entre os homens livres e os prisioneiros, incluindo mulheres e crianças. Alguns condenados tinham fugido para nunca mais serem vistos. Havia algum atrito, mas não muito. Sydney Cove albergava ainda mais de 1000 pessoas alimentadas pelas rações do governo. O escorbuto e a semi-inanição devido à fome tornavam o trabalho assustadoramente lento. E havia, evidentemente, alguns condenados e também fuzileiros que, por princípio, punham objeções ao trabalho. Com um governador como Arthur Phillip, não eram chicoteados para trabalhar. Era sempre fácil arranjar uma desculpa. O mês de maio trouxe também o anúncio do inverno, com as primeiras geadas suficientemente fortes para matarem tudo o que havia nos jardins. Lizzie olhava para o seu canteiro de legumes e chorava. Depois arriscou-se a ir mais para o interior em busca de alguma coisa que lhe parecesse verde e comestível. Depois de 2 cadáveres de condenados terem sido levados nus para o acampamento mortos pelos nativos, Richard proibiu-a de sair dos limites da enseada. Tinham um sauerkraut e teriam de a comer. Se o resto das pessoas preferia ter escorbuto, era lá com elas. No dia 4 de junho, realizou-se a celebração do aniversário do rei, talvez a maneira do governador Filipe injetar algum ânimo na sua ninhada de pintos diminuídos e apáticos. Soaram os canhões, os fuzileiros desfilaram, distribuiu-se um pouco mais de comida e já de noite acendeu-se uma enorme fogueira. Os condenados tiveram umas férias de 3 dias, mas o mais importante de tudo foi a oferta de meio quartilho de rum, transformado em grog, misturando-lhe meio quartilho de água. Os homens livres receberam o seu puro, mais a mesma medida de forte cerveja preta. Para comemorar a ocasião com algum facto oficial, Sua Excelência, o Governador, determinou os limites do primeiro condado de Nova Gales do Sul e batizou-o com o nome de Cumberland County. Ora vejam, alguém ouviu o cirurgião-geral exclamar: é sem dúvida o maior condado do mundo, mas não há absolutamente nada dentro dele. Ora vejam. Esta afirmação não era exata. Algures, em Cumberland County, havia 4 vacas pretas e um touro, trazidos da cidade do Cabo. Esta preciosa manada pastava perto de uma quinta, ao cuidado de um condenado. Os animais aproveitaram-se do seu estado semi-etilizado, abanaram as caudas e fugiram do cercado. A busca foi frenética e encontraram sinais da sua passagem nos montes de estrume e ervas mastigadas. Mas como não tinham intenção de se deixar capturar, ninguém conseguiu recuperá-los. Uma desgraça. O Supply voltara de uma segunda viagem à ilha de Norfolk com boas e más notícias. Os troncos dos pinheiros não podiam ser carregados, graças à falta de um local onde fundiassem o barco. Também não podiam ser rebocados, pois afundavam-se devido ao peso. Porém, poderiam produzir traves de vários tamanhos e tábuas para Port Jackson. Assim, Port Jackson poderia fazer melhores casas que as feitas de troncos de palmeiras e concentrar-se em erguer um armazém de pedra para guardar as bebidas alcoólicas. O Fishburne e o Golden Grove teriam de ali ficar até ser construído um local seguro para a sua carga. Por outro lado, o Supply afirmou que a vegetação que crescia na ilha de Norfolk era quase impossível de transpor, visto que o local estava infestado por milhões de lagartas e vermes. O Tenente King estava tão desesperado que mandou que as condenadas se metessem por entre as plantas para apanharem os vermes à mão. Mas assim que os retiravam, imediatamente aparecia o dobro. Era uma terra rica, funda e fértil. Porém, nada se conseguia plantar nela. Contudo, diziam os rumores que um entusiasmo insaciável pela ilha de Norfolk prevalecia nos despachos do Tenente King. Apesar das miríades de pragas, acreditava sinceramente que aquela terra estava dotada de um maior potencial para alimentar as pessoas do que os arredores de Port Jackson. Por entre os doentes, havia ainda bolsas de condenados com saúde, a maioria deles conduzida por homens de recursos, com capacidade de levarem os seus companheiros a uma vida saudável. Havia também uma minoria conduzida por homens com recursos diferentes, roubar os mais fracos. Não havia regulamentos para que os condenados que encontrassem canteiros de salsa silvestre ou de vinha doce, o visco estava demasiado longe, entregassem os achados a quem mandava. A principal restrição para as expedições destinadas à recolha de plantas era o receio dos nativos, que se estavam a tornar cada vez mais ousados e que agora se atreviam, de vez em quando, a entrar no acampamento. O governador tinha esperanças de capturar e civilizar alguns, ensinar-lhes a língua e os costumes ingleses, para que, assim, devolvendo-os depois às suas tribos, pudessem convencer estas desditosas gentes a aliarem-se ao esforço inglês. Estava convencido de que, se o fizessem, melhorariam incomensuravelmente o seu nível de vida. Nunca lhe ocorreu que talvez preferissem continuar como estavam. Porquê? Se pareciam tão desgraçados e patéticos. Aos olhos ingleses, os indígenas eram feios, muito menos cativantes que os negros africanos, pois cheiravam mal, cobriam-se de barro branco, mutilavam os rostos, arrancando um dente incisivo ou perfurando o espaço entre as narinas com um pequeno osso. A sua nudez, impúdica, ofendia, tal como o comportamento das suas mulheres, que umas vezes se mostravam descaradamente oferecidas, outras gritavam insultos. Diametralmente opostos, nenhum dos grupos mostrava capacidades para se entender com o outro, nem se mostravam sensíveis à conduta regulamentar. Inundados pelas exortações do governador, que os nativos deveriam ser tratados o melhor possível, os condenados começaram a odiar esses ousados primitivos, principalmente por estarem imunes a castigos, quando roubavam peixes, legumes ou ferramentas. Para piorar as coisas, o governador culpava sempre os condenados pelos ocasionais ataques e assassínios. Mesmo não havendo testemunhas, concluía que tinham sido estes a provocar os nativos. Entretanto, os condenados afirmavam o contrário. O governador tomaria o partido do diabo se um prisioneiro estivesse envolvido, pois considerava esta uma forma de vida inferior aos nativos. Os primeiros meses em Sydney Cove cimentaram atitudes que persistiriam no futuro. O inverno foi frio, porém suportava-se. Ninguém morreria congelado. Se os invasores estivessem decentemente alimentados, não teriam tremido tanto. A comida aquecia. Os donos de algumas cabanas empilharam grés, construindo chaminés sem argamassa, reduzindo assim a cinzas as suas residências. Aconteceu com tal frequência que o governador proibiu a construção de chaminés, exceto em casas de tijolo ou pedra. A forja ardeu. Por sorte, conseguiram salvar-se artigos incendiários, como os foles, bem como as restantes ferramentas, o que tornou evidente a necessidade de incluir na lista de prioridades o alojá-la num edifício de pedra. O mesmo teria de acontecer aos fornos, um deles comunitário e o outro para o fabrico do pão destinado aos sírios e ao supply. Ned Pugh, da cadeia de Gloucester, apresentou-se aos seus antigos camaradas. Tinha sido enviado para o Friendship com a mulher, Beth Parker, e a filha de ambos, com 2 anos, quando embarcaram em Nova Gales do Sul. 3 semanas depois, Beth e a menina tinham morrido de desinteria. Ned ficara tão inconsolável que Hannah Smith, uma condenada que fizera amizade com Beth entre o Rio de Janeiro e a Cidade do Cabo, tomou-o sob a sua proteção. Tinha um filho de 18 meses que morreu em Sydney Cove no dia 6 de junho. 9 dias depois casou com Ned Pugh. Pondo de lado a falta de comida, podia dizer-se que prosperavam. Ned era carpinteiro de profissão e bom trabalhador. Vinha-lhes um filho a caminho e os futuros pais estavam decididos a conservá-lo. Maisie Harding, que alegremente distribuía os seus favores na cadeia de Gloucester, não fora deportada, embora tivesse de cumprir 14 anos, depois de lhe ter sido comutada a pena de enforcamento. Ninguém sabia o que lhe acontecera. Enquanto Betty Mason tinha entrado no Friendship, novamente grávida do seu carcereiro, o bebê morreu no mar, ao largo da Cidade do Cabo. E esse facto, mais as saudades do carcereiro Johnny, tinham-lhe perturbado o pensamento. Tornara-se azeda e má, e era de vez em quando chicoteada por roubar camisas aos homens. Porém, Lizzie Morgan afirmava que era outra condenada que o fazia, para depois a culpar. Na cabana de Richard, tudo corria bem, exceto a perpétua fome. Conhecendo já Lizzie, Metade dos homens consideravam-na como uma irmã que tivesse voltado a casa. Só não conseguia seduzir Taffy Edmonds, cujas tendências misóginas se tinham agravado. Recusava-se a que ela o tratasse ou a mimasse. Lavava e cozia a sua própria roupa e apenas se animava nas noites de domingo, quando o grupo acendia uma fogueira no exterior, junto aos canteiros dos legumes, agora vazios, e fazia ouvir o seu canto juntamente com a voz de barítono de Richard. Richard e Lizzie tinham um quartinho só para eles, embora dormissem separados, mesmo quando estava muito frio. Nalgumas noites, quando o sono não chegava, Lizzie tinha vontade de fazer alguns avanços, mas nunca se atreveu. Tinha medo de ser rejeitada e preferia não tomar a temperatura dos afetos e impulsos do marido. Dizia-se que os homens sofriam terrivelmente com a privação sexual, mas entre os seus 10 homens havia 3 que pareciam negá-lo: Joey Long, Taffy Edmonds e o seu Richard. Sabia também, por conversas tidas com outras mulheres enquanto lavavam roupa e noutros lados, que Joey, Taffy e Richard não eram únicos. Havia certamente alguns que gostavam de homens, mas aqui e ali havia outros que tinham decidido tornar-se monges, afastando-se de todo o consolo sexual, incluindo a masturbação. Se Richard o fazia, era no mais profundo silêncio e sem se mexer. Assim, tinha medo, muito medo, que por tentar alguma coisa ele a recusasse. Mas nem toda a vida girava em volta da comida e da sua falta. Havia mesmo bons momentos. Apesar de rações de 2/3 distribuídas às mães, tanto às condenadas como às esposas de fuzileiros, e das meias rações a que tinham direito, as crianças que conseguiam sobreviver brincavam e saltavam, faziam maldades e rejeitavam as tentativas do reverendo Johnson para as enfiar numa escola onde os ensinasse a ler, a escrever e alguma aritmética. Não conseguia cativar a descendência de pais vivos. Os órfãos tinham de fazer o que lhes ordenava. Existia, de facto, vida de família entre os condenados e fuzileiros alistados, e muitas vezes eram felizes. Havia também inimizades, principalmente entre as mulheres que levavam a cabo vendetas de fazer inveja a qualquer siciliano, como se recusavam a ser tratadas com violência e respondiam com uma fluência profana, eram chicoteadas mais vezes do que os homens, não por roubarem comida, roubavam camisas. Richard nada sabia de Stephen Donovan. Desde o dia 30 de março que se retirara, levando-o a concluir que o fizera na esperança de que o casamento desse bom resultado e ambas as partes retirassem dele o devido prazer. Oh, como sentia a falta de Stephen! Tinha saudades daquela amizade fácil, da conversa esfuziante, das discussões que costumavam ter sobre o livro que um estava a ler e o outro já tinha lido. A senhora de Richard Morgan não o substituía. Tinha de admitir a lealdade dela, a sua capacidade de trabalho, simplicidade e alegria, qualidades que o inspiravam a gostar dela, mas não conseguia amá-la como esposa. O primeiro dos transportadores e cargueiros partira em maio, e o Alexander, o Friendship, o Prince of Wales e o Borrowdale deveriam largar a meio de julho. Assim, quando no princípio desse mês o casal de condenados Henry Cable e Susanna Holmes de Norfolk acusou o capitão Duncan Sinclair da perda da maior parte dos seus haveres, os detidos que tinham vindo no Alexander exultaram, mesmo na possibilidade de Sinclair conseguir ganhar a causa. Cable apaixonara-se por Susanna na cadeia de Yarmouth, e Susanna dera à luz um filho. Mas quando fora mandada sozinha para o Dunkirk, em Plymouth, não lhe tinham permitido levar consigo bebé. Tal insensibilidade própria de Londres ergueram clamor em redor de Yarmouth, que resultara no envio de uma petição a Lord Sydney. Quando Cable se juntou a Susanna no Dunkirk, levou consigo o bebê. A sua causa tinha comovido muitos corações em Yarmouth. Os benfeitores de Norfolk tinham feito uma trouxa, envolvendo em lona uma enorme quantidade de roupas e alguns livros que enviaram para o Alexander, embora os Cable tivessem sido transportados no Friendship. Em Sydney Cove, Sinclair entregara-lhes os livros, mas a roupa não fora encontrada. Como se tratava de um processo civil, o grupo de homens que se sentou para o ouvir era presidido pelo promotor, o capitão da Marinha David Collins, assistido pelo cirurgião-geral John White e pelo reverendo Johnson. A alegação de Sinclair era de que a trouxa se tinha aberto quando fora levada para outro local do porão e os livros tinham caído dela, de modo que os tinham guardado separadamente. Não fazia a mínima ideia do que depois tinha acontecido à trouxa. O tribunal deliberou a favor dos Cable, que o reverendo Johnson tinha casado logo após o desembarque. O valor dos livros foi calculado em 5 libras, das 20 do valor total. O capitão Duncan Sinclair era obrigado a pagar aos Cable 15 libras por danos. Nunca, exclamou ofendido. Eles que me paguem a mim devem-me o transporte dessa maldita trouxa. Pague, senhor, ordenou com ar sério o promotor Collins. Deixe de obrigar o tribunal a desperdiçar o seu precioso tempo. O seu navio está ao serviço do governo e o senhor recebeu a sua remuneração só por transportar esta gente e os seus haveres até este país. 15 libras, senhor, e não discuta. Um veredito que mostrou aos condenados do Alexander que os chefes sabiam perfeitamente que Esmeralda Sinclair tinha vendido a propriedade dos deportados em Sydney Cove. Este episódio teve uma curiosa consequência. 2 dias depois da audiência em tribunal, o Major Ross mandou chamar Richard à sua casa de troncos de palmeira. Estavam a construir-lhe uma outra de pedra, a toda a pressa, pois aquele alojamento não era próprio para o governador-tenente. John, o seu filho de 9 anos, desembarcara do Sirius e vivia com ele. A mãe da criança e os seus irmãos e irmãs mais novos tinham ficado em Inglaterra. O major estava de excelente disposição e com um sorriso de orelha a orelha. Ah, Morgan, já sabes que o capitão Sinclair perdeu o processo? Sim, senhor, disse Richard, cauteloso, devolvendo-lhe o sorriso. Toma, isto pertence-te, disse Ross. Apareceu por artes mágicas no porão do Alexander. Mas primeiro é melhor veres se te falta alguma coisa. Ali, num banco de campanha, encontrava-se a arca das ferramentas de Richard, sem os panos que a envolviam. Se não tivesse ainda a chapa metálica com o nome dele, quem a reconheceria? As fechaduras tinham sido arrombadas, o que o fez sentir-se desanimado. Mas quando a abriu e retirou todos os tabuleiros, nada faltava. Diabos me levem, disse o major, espreitando o conteúdo dos tabuleiros. Tu não és amolador de serras, Morgan. És armeiro. Encontrava-se tudo na mais perfeita ordem. Devia ter sido o senhor Habitas a arrumar a caixa, pois continha fechos e partes de fechos de pederneira, parafusos, cavilhas, porcas, revestimentos de estanho e cobre, molas, líquidos variados, óleo de baleia, pincéis especiais, muito mais do que o que precisava de levar e trazer consigo quando ia trabalhar. Nada tinha sido mexido ou quebrado. Estava tudo tão firmemente enrolado em panos de linho que nem um percevejo lá teria podido penetrar. Com o que lá estava, poderia fazer uma arma, se tivesse a coronha e o cano e a culatra saídos da forja. Sou mestre armeiro, admitiu Richard. com ar de quem pede desculpas. Porém, senhor, sou também um amolador de serras genuíno. O meu irmão, que está em Bristol, é serrador e era sempre eu a tratar-lhe das serras. Escondeste muito bem que eras armeiro. Como criminoso condenado, Major Ross, pensei que não fosse muito aconselhável fazer alarde das minhas artes no manejo das armas. O meu interesse poderia ser mal interpretado. Que se lixe! Exclamou Major Ross, encantado. Podes pôr-te a inspecionar todos os mosquetes, pistolas e caçadeiras deste acampamento. Vou mandar construir imediatamente uma carreira de tiro. Há por aí muita criança à solta e bem podem começar a colocar garrafas nos tocos das árvores. Que tal vai o teu aprendiz de amolador? Já é tão bom como eu, senhor. Então, ele amola as serras e tu vais trabalhar com as armas. Mas para trabalhar com as armas, Major Ross, preciso de uma bancada apropriada, com altura exata, uma espécie de banco alto e um toldo, que mesmo assim permita a entrada de muita luz. De contrário, o trabalho não fica bem feito. Terás tudo o que precisas. A ferrugem, Morgan, a ferrugem. Neste local não há uma única arma mais pequena do que um canhão que não esteja enferrujada. A maior parte dos mosquetes que apontamos à cabeça dos nativos ou aos cangurus não disparam, explodem pela culatra ou crepitam. Ora pronto! E o major esfregava as mãos de contente. Já sabia que aquele patife gordo do Sinclair tinha as tuas ferramentas, de modo que assim que o tribunal encerrou, agarrei-o pela gola do casaco e disse-lhe que tinha um informador disposto a testemunhar que ele roubara uma arca com ferramentas pertencentes ao condenado Richard Morgan. Na manhã seguinte vieram entregá-la. Soltou uma gargalhada rouca que Richard concluiu tratar-se de uma risada de satisfação. Deve ter deitado uma olhadela aqui para dentro e concluiu que lhe seria mais vantajoso vender a caixa intacta em Londres. Não sei como lhe agradecer, senhor, disse Richard, desejando poder apertar a mão do major. Este bateu com a mão na testa. Espera aí. Quase me esquecia que tenho outra coisa para ti. Andou à volta num monte de coisas retiradas da sua tenda destruída pelo raio e encontrou um frasco com um líquido viscoso. O cirurgião, Balman, destilou isto enquanto esteve, bem, levemente incapacitado no mês passado. Foi o Sr. Bowes Smith que encontrou a árvore antes de partir para o cataio. Pensou que não era muito diferente da terbentina, embora a sua seiva tenha uma cor azulada. O Sr. Balman decidiu experimentar numa serra ferrugenta. Disse que tinha dado resultado.